que você, meu bem, está querendo dizer alguma coisa que eu já precisava saber. Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração ainda espera por ti. Meu amor, minha vida, eu te amo, você é minha grande paixão. Os meus sonhos, teu nome eu chamo, pra você guardo meu coração. Você, meu bem, está querendo dizer alguma coisa que eu já precisava saber. Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração ainda é. Os meus sonhos, teu nome eu chamo, pra você guardo meu coração.